Mega. Que galera é essa que faz a festa? O nome dela é a Cúpula do Mega. É o Mega, é o Mega, é o Mega. É o Mega, é o Mega, é o Mega. É o Mega, é o Mega, é o Mega. Beto, Elton e Chocolate. Com esse time não tem empate. Rato, Wallace e Biolay, eles vão mostrar o que esse time faz. Juan, Alexandre e Célio, galera fiel na organização. Laís e Rafael. Tinha que ser time Máfia Azul. Tinha que ser time Máfia Azul. Tinha que ser time Máfia Azul. Estava a esperar como a noite por mim. Fez eu me apaixonar. Me encantou com seu olhar. Me entreguei sem pensar. Também me encantei com você. E me desculpe, eu demorei. Agora estou só com você. Nunca mais eu falharei. É por amor eu jurarei. Enquanto você existir, eu te amarei. Is it right or is it wrong?